2. Vento 220 graus, Medusa, nós, pista molhada. 220 com meia, só confirmar a pista, tá molhada. Negativo, pista molhada. Pista molhada. No 885, informação em curso, Vitor. Guarulhos, aprovado nível 360, via Pesulo 21 no Trive, após direto posto de cauda, após conforme rota. Decola da pista 28, com curva à esquerda, perfil de saída Arbó, Elefa, após direto Sagaz. Transponer 5155, controle 120.8. Escolhi 1208, gol no 885. Gol no 885, cotejamento correto, chame pronto. Alô Salvador, Oceania 62, 12, 12. Oceania 6212, táxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 6212. Salvador, aqui do Salvador, Capitão Manuel de Caracas. Charlie 6, vai prosseguir pouso na 1-7, meu filho. Pouso na 1-7, na Charlie 6. Você está visual já com a pista? Ainda não, senhor. Porque o senhor está bem à esquerda da aproximação, ok? Aí teria que curvar à direita para conseguir avistar, ok? Repórter avistando, caso negativo, vai ser informado fazer o 360 aí para atingir visual ou prosseguir instrumento. Ah, visual agora, bem visual. Ok, Seixo, tem livre pouso então, vento 240 graus, 8 nós. A gente tem pouso, mas cara que vai baixar para lá. Autorizado, chama para táxi. Meu Charlie X Rei, seu Solas 36, qual pátio? Autorizado o retorno então pela pista. Táxi até a bata, reposta livrando. E Salvador, muito boa noite, azul 4070, final de 10 milhas, acusará baixar travado na 28. Senhor, chame avistando o final 28 para checar. Usaremos. Estando 28, acusará baixar travado para 070. Gente, já está avistado? Avistado. 64070 está autorizado, pouso, pista 28, vento 240 graus, meia dúzia nós, pista molhada. Projeto pouso na 28 para 070. Gente, frequência livre. Leste executando possível. Ciência livre do táxi até o ponto de espera da 17, a interseção no meio da pista, chama para ingresso. Vou no 6113, não é isso? Vou no 6113, na posição 4. Vou no 6113, livre acionamento, chame para o táxi, pista 28. Pisa para o táxi, pista 28, vou no 6113. Está autorizado, ingresso à esquerda, reporte alinhado, pronto, cabeceira no centro. Salvador, está 3858, boa noite. 58, gosto da aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando. Azul 4070, solos 41, no livre à esquerda, e chamou 219 só. Juliette é Cotango, decola imediato. Autorizado, decolagem, vento 250 graus, 5 nós. Azul 0070, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Oito, livre o pouso, pista 28, vento 260 graus, 5 nós. Livre pouso, 3858. Olhado aqui. Jet. O jet decola aos 42, controle 120 decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Juliette, 4070. Passa em frente, vai ingressar no pátio 3 após Kilo e Alfa na Golf, chame a torre no 86, ajuste no 013. Bom voo. Boa noite, Trip 52 noite. 8, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando, prosseguir a aproximação, trip 5-2, mano. 3858, solo aos 4-4, chama 1219 o solo. 109-3858. Solo, 3858, boa noite, 3858, táxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, do 3. Azul 4070, Juliette, portão 01. Noite livre pouso, pista 28, pista molhada, vento 260 graus, 5 nós. Entendeu, livre pouso, trip 52 noite, agora baixo travado. Tá vendo? Vento 250 graus, 5 nós. 50 graus. Uma confirmação, poder confirmar o vento pro trip 528? Seu vento 250 graus, 4 nós agora. 7, por isso. Alguma possibilidade de mudança de aerovia? A nossa ponta de voo consta o 421 com 15, depois VIP e depois foto. Confirma, vou checar com o centro, ok? Mas provavelmente se tiver alguma mudança de aerovia via CHG. Ok. Mas deixa eu checar a rota que o centro fez. Tem, só um momento. Você me passou a unidade do Lu 44, mas o plano de voo aqui da aeronave está com o outro plano de Lu 21. Vamos ver se podia voltar para a aerovia. Ok, ok, eu detectei o CHG aqui no sistema, aguarde, provavelmente ocorreu um equívoco aqui do sistema, vou checar, porém aguarde, ok? Aguarde confirmação. Ok. Quatro, aguarde cópia. E seu solo, aos 48, chamou 219 o solo. Chamaram 219, 5218. Boa noite, trip 5218, táxi livre Alfa, após Juliette, remota 1-3, pátio principal. Remota 1-3, mesmo assim fica atento ao balizador. Alfa, Juliette, remota 1-3, vai ficar atento ao balizador. 2-1-8. Tá 3603, na escuta? Prossiga. Modifique sua saída para Arboia, Lefa e a aerovia, conforme o senhor tinha dito anteriormente, via Pesulu 21, na posse conforme rota do plano. Tá ok, deixa eu procurar aqui, o nome dessa filha é? Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após é Lefa, Eco Lima, Eco Foxtrot e Alfa. Tá ok. Então ficou Arbol Elefa, depois o Pesulu 21 com 15 sem pegar o guia. O transpondimento 5152 e controle 2058. Afirmativo, correto, chame pronto. Ok, tá livre o posto, tá 362. Dois, Salvador, gol no meio, no 6, quando a gente espera a pista 22. 763, mantém o ponto de espera da 28. Mantendo. Passaria 2224, Juazeiro, Serra Bravo, Juliette, uniforme, nível 350 aprovado, via Pesulu 19, até Bangu após direto. Decolada pista 28, curva à direita, perfil de saída Momo, Coque, Bufrote, Momo, transição Frote, transponder 5166, controle 120.8. Passaria 224 é Momo Coquibo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme, após sorte. Passaria 224, cotejamento correto, chame pronto. Sala 52, esquerda, chamão 219, sala 1. Na 3662, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Mike Golf Bravo. Boa noite. Confirme o estacionamento e pista de decolagem. Pista em uso no momento 28, aguarde cópia. Mike Golf Bravo. Prossiga. Fica ao critério do piloto, ok? E o vento no momento 270 graus, 07 nós. É, só confirmando 310 com 4. O solicita decolagem da 17 ou da 35? Salvador, vou no meio, não sei, espera 2-2. Finalmente chame táxi, passarei 2-2-2-4. Pista 2-2. Autorizado, alinhagem de decolar, vento 280 graus, 5 nós. Autorizado, decolagem, pista 2-2, no meio, não sei. A eu. Para por distância, vento 3607. Tá 3603, aguarde. Guardando. Noite 85, aguarde, será número 2 na sequência. Correção, número 3, ok? Previsto mais 3 minutos para iniciar. Golf Bravo, copia. Golf Bravo, Sierra Bravo, Juliette Delta, aprovado nível 360, rota via Pesulu 21, Bravo, Golf e Charlie, após prossegue direto. Decolou da pista 35, curva à esquerda, perfil.